Bom Jazz, o teu ouvido. Um programa do Clube Jazz RCA, concebido e apresentado por Luís Filipe Bettencourt e Ana Paula Inácio. Aqui está um escritor que produz pensamento filosófico através da prosa poética. Vacuidade de vacuidades, disse o Eclesiastes. Vacuidade de vacuidades, todas as coisas são vacuidade. Que vantagem existe para o ser humano em todo o seu esforço com que se esforça debaixo do sol? Uma geração passa e uma geração chega. E a terra fica de pé para sempre. O sol nasce e o sol põe-se. E transita para o seu lugar. Nascendo lá, vai para sul e vai em círculo para norte. Circula, circulando, o vento sopra. E nos ciclos dele, o vento regressa. Todas as torrentes fluem para o mar. E o mar não ficará repleto. Para o lugar para onde vão as torrentes, aí elas voltarão a ir. Todas as palavras estão gastas. Thank you. todas as coisas há um tempo, e há um tempo para todo o assunto debaixo do céu. Tempo de dar à luz e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que foi plantado, tempo de matar e tempo de curar, tempo de deitar abaixo e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de estar de luto e tempo de dançar, tempo de atirar pedras e tempo de juntar pedras, tempo de abraçar e tempo de estar longe de um abraço, tempo de procurar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de atirar fora, tempo de rasgar e tempo de cozer, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Que vantagem tem quem faz nas coisas que faz? Thank you. E eu vi que não existe nada de bom, a não ser que o ser humano sinta prazer nas coisas que faz, porque essa é a parte que lhe cabe. Pois quem levará alguém a ver o que acontecerá depois dele? Eu voltei-me e vi todas as opressões que acontecem debaixo do sol. E eis uma lágrima dos oprimidos, e não há ninguém que os console. E da mão dos que os oprimem vem a força, e não há ninguém que os console. E eu elogiei os mortos, os que já morreram, acima dos vivos que estão vivos agora. E feliz acima destes dois grupos, de vivos e de mortos, é quem ainda não nasceu. Ele que não viu ainda o feito negativo que é feito debaixo do sol. Eu vi todo o esforço e toda a coragem do que é feito. Vi a inveja de um homem do seu amigo. Pois também isto é vacuidade e demanda de vento. O tolo dobra as suas mãos e come a carne dele. Melhor é a plenitude de uma mão de repouso do que a plenitude de duas mãos de esforço e de demanda de vento. E eu voltei-me e vi vacuidade debaixo do sol. Thank you. Pois quem sabe o que é bom para o ser humano na vida? O número dos dias de vida, da vacuidade dele. Thank you. Há uma vacuidade que é perpetrada na Terra, pois existem justos a quem acontece o que aconteceria aos que agem como ímpios, e existem ímpios a quem acontece o que aconteceria aos que agem como justos. Eu afirmei que também isto é vacuidade, e louvei o prazer, porque não existe coisa boa para o ser humano debaixo do sol, a não ser comer e beber e sentir prazer. Thank you. moscas mortíferas farão feder a preparação de azeite perfumado. E recorda o teu Criador nos dias da tua juventude, antes que venham os dias do mal e cheguem os anos nos quais dirás: não tenho vontade neles. Antes que escureça o sol e a luz, e a lua e as estrelas, e as nuvens voltem depois da chuva, no dia em que os guardas da casa forem abalados e os homens poderosos se retorcerem, e as moleiras pararem de moer por serem poucas, e ficarem às escuras as pessoas que olham pelas janelas, e fecharão as portas do mercado por causa da voz fraca da moleira, e alguém se levantará ao som do pardal, e todas as filhas do canto serão humilhadas. De facto, observarão a partir de uma altura, e haverá terrores no caminho, e a amendoeira dará flores, e o gafanhoto engordará, e a alcaparra será espalhada, porque o ser humano foi para a sua morada eterna, e os que estão de luto circularam na praça pública. Antes que o cordão de prata fique estragado, e a flor de ouro esmagada, e um cântaro se quebre na fonte, e a roda da cisterna se apresse, e o pó da terra regresse tal como era, e o espírito volte para Deus que o deu. Vacuidade das vacuidades, disse o Eclesiastes, tudo é vacuidade. Ouvimos os 9 temas que compõem o álbum dos The Modern Jazz Quartet, Blues on Bach, e pela seguinte ordem: Regret, 2. Rise Up in the Morning, 3. Blues in A Minor, 4. Precious Joy, 5. Tears from the Children, 6. Blues in Age, 7. Blues in C Minor, 8. Blues in B-flat e 9. Don't Stop This Train. Leituras dos livros de Robert Alter, The Wisdom Books, e do Eclesiastes, na tradução de Frederico Lourenço, editora Quetzal, 2018. Onde jaz o teu ouvido? Programa do Clube de Jazz RCA, concebido e apresentado por Luís Filipe Bettencourt e Ana Paula Inácio.